Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, em que lhe trazemos diversos conteúdos, digamos assim. De terça à sexta-feira, o programa vai para o ar entre as 20h30 e as 21h. E nesse espaço, todos os dias, como disse, de terça à sexta-feira, trazemos então conteúdos diversos. Às quartas, temos por hábito trazer-lhe músicas de um só artista. Falarmos de um só artista. Pois bem, vamos então falar hoje de Julio Iglesias, um nome que poucas apresentações precisa. Diga-se só que nasceu em 1943 e que conta ainda 66 anos, fará ainda este ano os seus 67, as suas 67 primaveras, mas continua no ativo. É verdade, continua no ativo. Julio Iglesias foi até aos 20 anos jogador de futebol. Ele começou aos 15 anos no Real Madrid como guarda-redes e acabou aos 20 a sua carreira. Acabou tão cedo por um motivo muito simples: teve um acidente de aviação que o deixou com várias lesões nas pernas, das quais nunca chegou a recuperar na totalidade. Dedicou-se então à música numa carreira que começou em 1966. Já lá vão, portanto, 44 anos. Lançou mais de 15 álbuns, lançou muitos álbuns. Julio Iglesias não é aquele artista que chega ao fim com 50 ou 60 álbuns, fora os lives, claro está, mas é um artista que todos os discos que gravou, todas as músicas que gravou, tiveram sempre muita, muita qualidade. A prova disso são as músicas que vamos ouvir nesta emissão do Musicália. Primeiro, Coração, Coração, e depois, Solamente Una Vez, duas cantigas que são retiradas do álbum 24 Éxitos Latinos, e também do álbum Julio, tiramos de 1993, tiramos a música Non si vive così, uma canção cantada em italiano. Julio Iglesias, que aliás ficou conhecido desde sempre por ser um grande poliglota, espanhol, português, ainda que do Brasil, italiano, alemão, ele fala à vontade muitas línguas, inglês também, ou pelo menos se não fala, canta em muitas, portanto, e dá a entender que sim, que sabe falar, porque enfim, porque não tem propriamente, tem muita pronúncia daquela língua em que ele pretende falar. Pois bem, sem mais delongas, vamos então às três músicas que escolhi para abrir esta emissão do Musicália, e depois tenho mais duas para lhe ofertar. Vamos à música, até já! Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte,

em 2005. Contava na altura 90 anos de idade, imagino. Julio Iglesias tem dois irmãos pequenos, frutos do último casamento do pai, no ano de 2001. Acabou por deixar então. Aliás, acabou por deixar duas heranças a Julio Iglesias Jr., digamos assim. Um filho de 2001, um filho que nasceu, aliás, um irmão em 2004 e uma irmã, Ruth, em 2006. A verdade é que esta filha já foi, ou esta mãe e irmã, digamos assim, já foi tida depois da morte do seu pai. Em finais de 2005, a criança nasceu, portanto, já em 2006. Julio Iglesias, entretanto, também já constituiu a sua família e dela saiu um grande nome. Enrique Iglesias. É um nome grande da canção também. E que hoje em dia tem uma carreira também consolidada com, se não estou em erro, uns 15 anos já na estrada. Mas bom, falamos é de Julio Iglesias. Ele lançou vários álbuns, um deles, por exemplo, cantado em alemão na década de 70. Não é desse trabalho que vamos ouvir os próximos dois temas, mas só para ter uma ideia da poliglotidade, digamos assim, de Julio Iglesias. Pois bem, vamos agora escutar então dois temas do mesmo álbum de há pouco, de 1993, Julio. Vamos escutar o tema Natalie, um tema que ficou conhecidíssimo e acabou por ficar, de certa forma, eternizado. Vamos também ouvir um tema engraçado, uma versão diferente, Mal Acostumada. O original é de Araqueto, chama-se Mal Acostumado. Pois a música que vamos ouvir então de Julio Iglesias é cantada em brasileiro e chama-se mesmo Ao Meu Brasil. O trabalho que ele editou chama-se mesmo Ao Meu Brasil. Pois bem, vamos então escutar este Mal Acostumado na versão de Julio Iglesias e depois eu vou voltar para uma breve despedida. Tenha a continuação de uma ótima noite nestas edições do Musicália. On se ressemblait, tu étais, moi aussi. Nostalgie, je pense à elle, je l'appelle dans la nuit. Elle vivait là-bas, au pays du froid, où le vent souffle, m'emporte en rêvant. Il neigeait du feu, il pleuvait du blé, elle était jolie. Nostalgie, nostalgie, on se ressemblait, c'est descendre ton pays. Nostalgie, bisous tziganés. Sur la gamme de l'oubli, elle avait envie de brûler sa vie sous un vrai printemps. Elle avait 20 ans, elle a pris la mer. Verrai un ciel plus clair, mais le sang est gris. Nostalgie.

lua. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, dê de volta ao meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Gostar de la Vida foi um dos últimos grandes sucessos de Julio Iglesias do álbum Noche de Cuatro Lunas. E desta forma vamos encerrar a emissão de hoje do Musicali. É precisamente com este Gostar de la Vida. E então a emissão do Musicali de hoje sobre Julio Iglesias termina por aqui. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais uma edição de Noite Entre Todos. Espero que a sua Noite Entre Todos corra bem, sempre na companhia da Rádio Antena Web. Sabe, caríssimo ouvinte, nós estamos a preparar para si surpresas. Vamos lá ver se tudo corre bem, mas se tudo correr bem, já na próxima semana vão haver mais novidades, porque esta é a sua rádio e nós queremos dar-lhe cada vez mais e melhor. Vamos então à música de Julio Iglesias, esta Gostar da Vida, ou Gostar da Vida, melhor dizendo, de Noite de Quatro Lunas. Tenho a continuação de uma boa noite, um forte abraço, e quanto a estas edições das quartas-feiras, até para a semana, quanto ao Musicali em si, eu estou de volta amanhã, à mesma hora, às 8:30 da noite. Até amanhã. Deja que te cuente un poco. Yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces. No me quiero morir. He salvado en tantas guerras, he cansado de llorar, y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo, y otros casi sin nada, pero todos